Bem, todo mundo já está aí certamente com o primeiro volume do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. É a nossa pregação de improviso, que os nossos amigos da Mocidade Legionária, da Pré-Mocidade, do Soldadinho de Deus até, gostam muito de estudar e juntaram palavras, esse nosso trabalho, e ficou com esse gosto do improviso, né? E tem agradado bastante. Bem, vamos lá? Todos na página 20 do livro O Apocalipse de Jesus para os simples de coração. A questão do dia do Senhor. Antes, porém, temos que ler aquela página Profecia e Tempo. Está aí com o Luciano Duarte. Vamos lá, Luciano. Que isso eu escrevi há muito tempo. E isso foi um resumozinho de que depois eu iria explicar de improvisar o povo pregando o Apocalipse de Jesus para o simples de coração. Está no livro? Está no livro Cartilha de Reeducação Espiritual Iniciática Apocalíptica, Creia, de José de Paiva Neto, na página 19, Profecia e Tempo. A grande dificuldade em tornar claro aos homens o entendimento das profecias e a época de serem realizadas é a compreensão do real valor do tempo, segundo a sua realidade intemporal, porque para o ser humano o tempo flui, isto é, passa, e para Deus o tempo é. Então vamos lá, página 20 agora, do livro Apocalipse de Jesus para os simples de coração. O que é que o senhor repete tanto, irmão Paiva? Não, porque a pessoa às vezes não ouve no rádio direitinho, diz, meu Deus, onde é que está isso? Você fica louca procurando a pessoa, que tem um livro há pouco, né? Adquiriu há pouco, e a pessoa corre para ficar feliz quando encontra logo o trecho. A questão do dia do Senhor. Página 20, do primeiro volume do livro Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Há um versículo no capítulo 1 do Apocalipse de Jesus que li e vou comentar para os simples de coração durante uma série de programas. Somente um capítulo que analisei na íntegra contém tanto ensinamento que daria para falar mil anos. Mas vejamos o versículo 10º do capítulo 1. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Meus amigos e meus irmãos, essa questão do dia do Senhor tem gerado muita polêmica. Nós aqui levamos em alta consideração suas respeitáveis opiniões. Mas não é sobre esse aspecto que estamos tratando aqui, dia, noite, mês, ano, enfim, calendário. Não, não é isso não. Para entender o Apocalipse, nós temos que nos situar na esfera de tempo e espaço especial. Uma dimensão especial. De outra forma, nós nunca entenderemos o Apocalipse integralmente. Pois para nós, ainda acostumados à questão de calendário, o tempo passa. Mas para Deus, o tempo é, o tempo está. E o Apocalipse de Jesus foi colhido por João, o evangelista profeta, na dimensão ou nas dimensões de espaço e tempo divinos. Integrados em Deus, somos o próprio tempo. Como? Por quê? Vamos lá. Que dia é hoje? Dia 18? Isso é para argumentar, qualquer dia serve. Amanhã, dia 19. E ontem, dia 17. Logo, para nós o tempo passa. 17, 18, 19, 20, 21. Ela vão dias passando. Logo, para nós, o tempo passa. Passado, presente e futuro. Mas, para Deus, o tempo é. O tempo está. Por isso a eternidade não pode ser cansativa, porque ela não passa, envelhecendo as criaturas como acontece na Terra. Quando vivemos a eternidade, não sentimos o tempo fluir, pois integrados em Deus, tornamos-nos o próprio tempo. Quando João declara no versículo 10 do capítulo 1 do Apocalipse: achei-me em espírito no dia do Senhor, significa que se colocou na posição ideal para ser instrumento da profecia, livre do castrador conceito terrestre de espaço e tempo. Alçou-se à posição em que se encontram os espíritos elevados, que por isso podem profetizar com acerto. Os intérpretes, quando erram quanto às datas, aos fatos, devido às contingências humanas, particulares ou coletivas, fazem-no porque não se colocam no campo neutro de espaço e tempo de Deus, isto é, o dia do Senhor. É preciso situar-se, então, na posição neutra do Cristo. Por isso, o irmão Zarur trouxe a doutrina do Centro Espiritual Universalista, o céu da religião de Deus. Quem quiser entender melhor o que seja o céu da religião de Deus, deve procurar a página 135 do Livro de Deus, Centro Espiritual Universalista da Religião de Deus. Mas voltemos ao texto da página 20, vai passar para 21, agorinha mesmo, do primeiro volume de O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Vou repetir o trechinho aqui. Por isso, o irmão Zaru trouxe a doutrina do Centro Espiritual Universalista, o céu da religião de Deus, para que nos acostumemos à posição neutral, que é a de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, estaremos libertos de tudo quando nos colocarmos na posição imparcial do Cristo, que é a colocação espiritualmente perfeita, acima de espaço e tempo humanamente compreendidos. Vivendo essa neutralidade, nos livraremos do sectarismo, do fanatismo e de outros ismos que prejudicam o ser humano. Aí sim, estaremos isentos, neutros, não alienados, postos no campo do ecumenismo irrestrito que liga céu e terra, para entender o Apocalipse de Jesus. Que liga céu e terra, há um asterisco aqui, vamos procurar o pé de página. Ligar céu e terra. Vide quanto à abrangência do TBV. Página 277 do segundo volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus e na íntegra, no terceiro volume, de O Brasil e o Apocalipse. Mas voltando ao texto da página 21, convido-os todos, pois, a entrar desse modo na vibração da profecia, porque assim estaremos no dia do Senhor, na integração, no espaço-tempo universais. Aí em seguida vem Moisés e a lei do sétimo dia. Mas em seguida nós vamos entrar, vamos pular aqui esse trechinho, vamos a juízo final e dia do Senhor. Porque muita gente entende o dia do Senhor apenas como o dia do juízo final. E nós fizemos a equação, que ligamos o dia do Senhor como a integração em espaço e tempo divinos, para entendermos o tempo e espaço universais, e nos tornarmos assim, não somente espaço e tempo de Deus, mas também a própria profecia. Para sabermos, afinal, entender o dia do Senhor como o dia do julgamento final também. Então vamos lá. Juízo final e dia do Senhor. O dia do juízo final tem também de ser entendido dentro da perspectiva do dia do Senhor, ou seja, nossa integração em Deus e suas leis universais. Somente estando nessa posição neutra, acima de espaço e tempo, poderemos sentir quando se inicia o dia do juízo final, que é a etapa mais intensa do julgamento derradeiro desta humanidade. Já houve outros julgamentos finais. Esse julgamento não estático, ou já está ocorrendo, vai ter um ápice que poderemos identificar como o dia do juízo final. Aí vamos ver mistério revelado, vamos pular e vamos entrar. Ainda o juízo final e o dia do Senhor. Na página 22. Há quem diga que o dia do Senhor é o dia do juízo final. Embora essa interpretação não seja de todo errônea, o significado mais profundo da expressão dia do Senhor é a integração perfeita no Espírito de Deus. Nessa condição, somos espaço e tempo de Deus e nos tornamos a própria profecia, que é algo que preocupa toda a humanidade constantemente. Vejamos, Apocalipse de Jesus, capítulo 1, versículos 9 e 10. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ora, aos que afirmam, pois, que o dia do Senhor é unicamente o dia do juízo final, como explicar que João, há 2000 anos, se encontrava já nessa condição? Sim, porque, entenderam? O dia do julgamento final viria ainda mais longe. Como é que já estava o dia do Senhor naquela época? Ele estava, era integrado no espaço e tempo de Deus, por isso é que ele pode receber o Apocalipse. Mas prosseguindo aqui no texto. Mesmo sendo o dia do juízo final um acontecimento dinâmico, conforme temos elucidado na pregação do Apocalipse para os simples de coração, existe aquele dia em que todos serão reunidos para receberem de acordo com as obras de cada um. Recebemos de Deus se entrarmos no dia do Senhor, o que os orientais chamam de Samadhi, saberemos identificar o dia do juízo final, que é o próprio dia do Senhor manifestado no plano histórico temporal. Por quê? Nós somos a profecia. Vocês querem ver só? Eis uma palestra que pronunciei na Rede da Boa Vontade com a preocupação maior de desenvolver este raciocínio. Vivemos uma época de muita confusão. As massas, por conseguinte, estão desorientadas. A função da religião de Deus é dar-lhes um norte, uma direção. Viemos evangelizar e apocaliptizar as multidões. Esse é o nosso trabalho principal. O demais será a consequência. Jesus afirma no Sermão da Montanha: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Somos todos profetas. No fundo, todos somos profetas. Não se pode brincar com os dons espirituais, cujos fundamentos estão na Bíblia. Quem quiser desenvolvê-los, leia o livro sagrado, mas em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo, de forma a reformar-se e usar devidamente os carismas que são do Espírito. Muito a propósito, neste ponto, cabe lembrar que tais carismas são intrínsecos ao ser humano, tanto que não há sequer uma religião no planeta que não tenha nascido dos chamados fenômenos sobrenaturais. Apesar de todo o pensamento retrocessivo que se tem levantado contra a sua existência, quer dizer, contra a existência dos dons espirituais, é necessária a integração no dia do Senhor, estado psíquico e espiritual de conformidade com o espaço-tempo de Deus. Então, nós mesmos seremos o espaço e tempo divinos, a própria profecia que é Deus em nós, o testemunho de Jesus, como se encontra no Apocalipse. Quando falamos em testemunho de Jesus, colocamos um asterisco, vamos procurá-lo aqui, o significado no pé de página, o testemunho de Jesus. Apocalipse do Cristo, capítulo 19, versículo 10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Bom, vejo que o assunto é quente, não é? Mas não dá para discutir agora, vocês discutirão em outros programas. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.